pessoas, estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje para uma comemoração fora de época, gente, porque vamos falar de... não é bem Dia dos Namorados, mas a gente está aqui para falar de casais em apuros. Vocês vão perceber que a gente vai dar uma reduzidinha na nossa lista de filmes, a gente vai começar a trazer 3 filmes por episódio. Porque, né, a vida acontece, gente. A gente tem que ser um pouco mais sucinto aqui. Mas é uma listinha elaborada com muito carinho também. Então, espero que vocês curtam. Mas antes da gente entrar no nosso tema, então, deixa eu cumprimentar meus colegas de hoje. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Eu só queria dizer que, assim, casais nos filmes de terror, eles já tendem a sofrer bastante. Agora, casais que resolvem ir acampar acabam sofrendo muito mais. Então fica a dica aí, já desde o início, já larguei isso aqui. Você já esperava que eu fosse falar isso, então já larguei isso desde de cara. Muito bem. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Daniel. Olá, Samuel. Gente, eu tô nesse episódio hoje porque o Samuel tem uma coisa muito importante a dizer em determinado momento. Mas vai ser lá no final do episódio. Ah, nem é. Já vamos... Vai, vamos construindo aí a tensão e tudo mais. Então, isso. Tá certo. Vai ser o... Vai virar o clássico aqui. Todo episódio o Samuel vai ter algum... Uma colaboração, né? Colaboração extra. Isso. É isso. Boa noite, Samuel. Olá, seu. Olá, colegas. Olá, infernalta. E eu só queria lembrar vocês que amor, amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ou seja, Luiz de Camões, quando escreveu isso, ele tava pensando em filme de terror, não tava pensando em romance. Então, assim, é isso aqui é o nosso tema hoje, é esse poema, de verdade, gente. Muito bem, gente. Bom, é isso, né? A gente tá aqui pra falar de casais hoje, mas não necessariamente de amor, né? A gente pegou uma lista que eu achei até que bem eclética, ainda que seja pequena. São filmes bem diferentes entre si. E acho que não haverá consenso em momento algum hoje. Não sei. Como tem que ser. É isso. Assim, essas discussões são as mais divertidas. Mas muito bem. Antes da gente entrar nos filmes, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só acho bem lembrado até de uma coisa que o Daniel falou, né? De que como casais são retratados nos filmes de terror em todos os subgêneros, praticamente. Na verdade, isso é uma coisa do cinema, né? É trazer o relacionamento. O relacionamento sempre é uma base da estrutura narrativa de quase todos os gêneros de filme que existem. Mas no terror, ele tem esse toquezinho especial de dor, de sangue, de sofrimento. E tem a exploração da dor e do sofrimento de várias formas, mas a gente vê isso no filme de terror com casais das mais diversas maneiras. Eu acho que até que, por mais que a gente tenha montado uma lista pequena, mas teria sugestões de filmes que mostram casais em sofrimento. A gente já falou de muitos filmes com isso, do extremo francês ao terror psicológico. Tem casal, sempre tem um relacionamento, as camadas de se conhecer esse relacionamento, de se entender esse personagem, e acho até que sempre faz parte desse tipo de filme, é uma aposta, né, quando você está trazendo um casal como protagonista, porque você não sabe qual vai ser realmente a reação do público com relação a esse casal. Você pode direcionar, claro, como você quer que o público veja o seu casal, se você quer que você veja ele como um casal apaixonado, como um casal emotivo, como um casal em construção, como um casal em fim de relacionamento, como um casal detestável, como um casal estranho. Você tem esse direcionamento, claro, um diretor, um roteirista, mas na percepção do público pode sair um tiro pela culatra. Inclusive, acho que um dos filmes que a gente vai falar tem essa ideia, né? De tipo, talvez o diretor queira ter passado uma imagem, mas eu não sei se foi realmente a que acabou se sobressaindo. Então fica essa aposta sempre quando se escolhe trabalhar com casais, de se realmente o público vai gostar deles e se afeiçoar a história que está sendo apresentada ali. É isso, gente. Então vamos para nossa listinha. Vamos começar por um filme de 2008, Eden Lake, que aqui saiu como Sem Saída. Péssimo. Nossa. Não gosto desse título. É. Mais genérico impossível, né? Então, total. É um filme que foi escrito e dirigido pelo James Watkins, que também fez filmes como A Mulher de Preto e o remake de Speak No Evil, né? Mas o Eden Lake foi o filme de estreia dele, né? Foi o primeiro filme que ele dirigiu. Então, antes da gente entrar nos debates, Daniel, se você puder dar uma sinopse pra gente. O Eden Lake, ele conta a história desse casal, então o Steve, que é interpretado pelo Michael Fassbender, e a Jenny, interpretada pela Kelly Riley. E o Steve, ele organizou uma viagem, assim, pros dois fazerem no final de semana, em que ele vai levar ela pra um lugar que é, tipo, pra esse... onde está sendo feito esse Eden Lake, né? Tipo, é um lago que está sendo construído, que na verdade vai ser aquele esquema assim que vão fechar um lugar e daí vão construir várias casas lá, coisa assim, tipo um lugar onde era uma... O que que era lá? Era uma... Não era uma represa, né? Não foi algo que foi enchido, era tipo é um lago pedreira. Natural mesmo. Pedreira, desculpa, pedreira. Era uma pedreira que tinha esse lago. Isso, daí eles vão... E aí tipo, acho que as casinhas ficariam tipo em volta, assim. É, daí eu transformar, vou botar grade em tudo e transformar em um condomínio de luxo, basicamente, né? Mas ainda tá sendo construído esse condomínio, então o lugar tá meio que nesse meio termo, assim, entre ainda ser um lugar público, só que ao mesmo tempo ele logo vai se transformar numa outra coisa, vai se transformar nesse Eden Lake, né? E o objetivo do Steve levando a namorada lá é fazer, tipo, o pedido de casamento, né? Ele carrega ali o seu anelzinho no bolso ali, né? Que é estilo bem clichê, assim, quando ele é apresentado ele já tá com o anel na mão, assim, olhando, observando o anel e tudo mais, tá esperando o momento certo pra isso, e é pra isso que ele levou ela lá, né? Então eles vão lá, eles vão acampar na beira do lago e tal, né? Tipo, a ideia é ficar sozinho, só que no primeiro dia que eles estão lá já, eles percebem que, tipo, ali próximo deles tem um grupo de jovens e que ficam ali, tipo, bebendo, ficam gritando, ficam ouvindo música alta e tudo mais, ficam incomodando o sossego deles. Num primeiro momento, aquilo parece um negócio que é bem desconfortável, de fato, mas a princípio parece... apenas isso, apenas um negócio que, tipo, uma interação ali que é desconfortável, mas que vai passar, digamos assim, né? Em certo momento o Steve ainda vai lá pra pedir pra eles baixarem o volume do rádio, coisa assim, eles não aceitam, daí rola uma certa intriga ali entre eles e tal, mas assim, a princípio parece que vai ficar por isso mesmo, só que eles voltam a se encontrar com esses personagens em outros momentos e o negócio vai escalonando de uma maneira muito grande, assim, ao ponto de que, em certo momento, rola uma briga, acontece ali um acidente, e isso vai desencadear um negócio, uma vingança, digamos, muito, mas muito violenta, em que esse grupo de jovens vai começar a caçar com o intuito de matar esse casal, assim, por causa de algo que, sabe, dessa situação que fugiu do controle, digamos assim. E o que a gente vê ao longo do filme é isso, então, digamos, a primeira meia hora é usada para desenvolver esses personagens e um pouco da situação deles, a gente conhece um pouco da cidade aonde eles estão, parece que todo mundo na cidade conhece aqueles jovens e sabem que eles são desse jeito e ninguém faz nada, tem um diálogo ali que o filme está estabelecendo em relação à juventude britânica da sua época, que é uma coisa que eu acho que a Silvia vai falar daqui a pouco, estou bem curioso para ouvir, então eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas assim, essa relação com a juventude, tipo, ela está estabelecida em diferentes momentos do filme, né? Você tem ali a questão de que eles ouvem uma hora no rádio alguma coisa falando sobre isso, falando sobre a relação dos pais com os jovens e a juventude cada vez mais violenta, então é algo que vai se concretizar depois, e de fato o filme ele vai por um caminho muito, mas muito violento mesmo. Eu já tinha visto esse filme algumas vezes, mas dessa vez teve uma cena, que daí eu comento depois, eu vou deixar vocês falar um pouco, mas teve uma cena que me impactou demais, assim, muito mais do que das outras vezes, assim, foi um negócio que pesou, que eu ainda tô pensando nessa cena específica, assim, da maneira como ela foi filmada e o que ela mostra em si. Então, assim, só uma coisa que eu esqueci de mencionar antes, o líder desse grupo de jovens ali que tá aterrorizando o casal é interpretado pelo Jack O'Connell, que ficou conhecido pelaquela série Skins, aliás, ele tá, tipo, igual nos dois, na verdade, tipo, em questão de personalidade, só que aqui ele tá um pouco mais extremo, e depois veio a se tornar também um ator bem, bem famoso, né? Eu acho que, assim, de maneira geral, dá pra dizer que o filme é sobre isso, é sobre um casal que vai acampar e dar merda, né? Que é o que normalmente acontece no filme terror. É, ir pro meio do mato, né? Resumidamente. Já fica a dica pro filme seguinte também, não vá. Cabana no meio do mato também não ajuda, tá? Mas, eu quero ouvir de vocês, depois eu volto para falar um pouquinho. Ah, tá, só uma coisa que eu acho que, antes de passar, é que ele é um filme de 2008, ele é um filme que é um fruto também da sua época, e queira ou não queira, ele também tá surfando, ainda que de maneira um pouco mais tímida, mas ele também tá surfando um pouco na onda dos filmes de tortura que tava acontecendo naquela época ali, né? O torture porn tava em alta, e ele tem um pouco disso, só que eu ainda acho que ele tem uma qualidade que eu acho que faz ele ficar um pouco acima de outros filmes desses filmes de tortura e coisa assim, que tem a ver com o desenvolvimento dos personagens. Mas eu volto para isso depois. Eu quero jogar para vocês aí, quero que vocês falem um pouquinho sobre o filme. Foi uma ótima sinopse, Daniel. Ah, muito obrigado. Quer falar, mas não Foi boa. sei. É que eu ia falar só para casal vai para floresta e se fode, né? Que é tipo, poderia ser para vários filmes. E não acampem. É. Bom, eu vou começar só fazendo os comentários, que eu já tinha visto esse filme uma vez só antes. E eu vou fazer um disclaimer que é, eu não gosto, já não gosto muito desse tipo de filme. Então tem essa questão que é só de gosto mesmo. Não é um tipo de filme que pego para ver assim por esporte, né? Não me agrada muito, então eu já tenho esse viés. Mas da outra vez que eu vi, que faz uns bons anos já, eu não tinha prestado muita atenção em contexto, sabe? A não ser uma coisa tipo, porra, mas todos os personagens são insuportáveis. Sabe? Tipo, porque eles chegam, o casal. Não, começa por esse casal, né? A Jenny é professora de escola infantil e ela nem fala palavrão, assim. É uma santa na terra. E aí ela e o namorado dela, o Steve, vão para esse lugar passar um fim de semana tal. E eles são, assim, são um casal de classe média, né? Eles moram na cidade, assim, não sei se é Londres ali, mas enfim. Moram em uma cidade e eles vão para esse lugar que é fora da cidade, né? Mas tem pessoas que moram ali, tem uma comunidade, tem casas, enfim, parece uma vilinha mesmo, né? E eles têm experiências péssimas com todas as pessoas que eles encontram pelo caminho. Então parece que todo mundo é filho da puta, sabe? E se vê que essa cidadezinha é de uma classe social mais baixa. E aí depois, aí eu fui me inteirar um pouco mais, porque, tipo, claro, esses adolescentes são absurdamente irritantes. Porque quem gosta de estar num lugar ali para passar um fim de semana legal e vem um grupinho com uma caixinha JBL, sabe? Ninguém quer isso. Mas já começa meio cagado, porque aí é tipo, o Steve fala, quando ele vai reclamar, ele fala o quê pra Jenny? Ah, mas a gente chegou primeiro. Não, meu anjo. Essas pessoas já moram ali, então calma, dá uma segurada, sabe? Mas aí eu fui ver, né? O contexto, como o Daniel já falou, é, né, o filme que foi lançado ali nessa época, que não existe, né, essa coisa do vácuo, assim. Tudo tem contexto. E aí eu vi que lá para 2007, mais ou menos, início dos anos 2000, assim, mas acho que ficou mais forte lá para 2007, os conservadores, né, o Partido Conservador Britânico cunhou um termo que era o Broken Britain, que é tipo a Grã-Bretanha quebrada, né? Porque tava se percebendo um aumento na decadência social ali, só que para os conservadores, quem eram os maiores culpados? Os jovens, porque eles se drogam, eles engravidam, eles não seguem regras, eles são essa desgraça da sociedade e eles precisam ser punidos. Sabe? E aí, eu tava lendo também que o Eden Lake é considerado um dos primeiros representantes de um subgênero, digamos, acho que dá pra colocar como um subgênero, que é o Hoodie Horror. Hoodie é tipo esses moletons com capuz, né? Assim, é muito característico de filmes com delinquentes juvenis, assim, eles usam esse tipo de roupa, sabe? O capuz, que até dá uma. Tanto para esco se esconder, assim, né? Mas eu acho que dá uma desumanizada também, porque, né, muitas vezes você não tá vendo o rosto, assim, né? E não precisa ser tão literal também, né? Essa eu acho que ninguém usa necessariamente jaquetas com capuz, mas, né, é um termo aí que é esse subgênero que abrange filmes que falam da juventude violenta, assim. E não necessariamente da mesma forma, né? Não colocando como um bando de delinquentes psicopatas que não tem jeito, né? São casos perdidos. Então eu fiquei muito incomodada com isso, sabe? Eu não sei, já a gente tava comentando um pouco no grupo. Eu não sei se o James Watkins, quis fazer uma crítica, se ele quis ir contra justamente isso que os conservadores estavam falando na época, mas eu assistindo, me parece que é mais uma confirmação, uma demonstração, tipo, olha, gente, como é isso mesmo, sabe? Como eles são uns desgraçados. Até eu peguei o texto do A Crítica no Boca, né? Tem uma crítica no Boca do Inferno sobre esse filme. E aí eu fui ver nos comentários, pra surpresa de zero pessoas, tinha todo mundo falando, é, porque o filme mostra exatamente o que a sociedade é mesmo. Porque os pais não dão educação, e aí acaba nisso. E aí, obviamente, que tinha um comentando do caso do Champinha. Ah, não sei se vocês lembram, né? Nossa, então, eu não lembro. O que, que é isso? Quem é um, foi um, justamente um casal que foi aqui no Brasil, eu não sei, não lembro aonde exatamente que foi, mas eles foram acampar e eles foram torturados e assassinados por esse Champinha. Não. E acho que tinha outras pessoas ali. E se eu não me engano, ele era menor de idade. Então, né, também não vai ser punido de acordo com o que essas pessoas gostariam, enfim. É, então, trouxeram essa comparação também, né, óbvia. Aí parece que é tudo isso, sabe? Se a pessoa tem uma classe mais baixa, é claro que ela vai ser um psicopata, é claro que ela vai ser um animal e ela só merece essa violência. Tanto que tem um menino, né, que é o bonzinho. E o que acontece com ele? Ele é morto também. Sabe? E ele é morto usando uma camiseta da Inglaterra, porque olha o que esses jovens estão fazendo com o nosso país, entende? Então acho que rolou esse comentário, esse simbolismo ali. E ele é imigrante, né? Ele é imigrante, é verdade, ele é. E aí ele queria até, né... Ele queria fazer parte, né? Ele queria ser aceito. Porque ele sofria também com isso, né? Nem sei se dá pra falar... Tá errado. E aí depois vai, a gente conhece um pouco mais dos pais desses jovens, né? E eles são a mesma coisa, assim. A única coisa que acontece é que eles se defendem uns aos outros ali. Mas até então, eles tratam mal os filhos. E são pessoas horríveis no geral também. Tratam mal os filhos, tratam mal esse casal que chegou ali. Ah, e só mais uma coisa. Quando eles chegam, quando o casal chega, né, na pedreira lá, eles têm uma placa da construtora falando o que vai ser construído ali, que já é outra coisa também, que é cagada, porque é um espaço público que essas pessoas têm ali pra curtir, vai vir a construtora e vai fechar, e eles já vão perder também esse território que eles têm ali pro lazer deles, né? Mas daí a Jenny fala... Ah, é uma comunidade fechada. Do que eles têm tanto medo, sabe? E aí, claro que eles têm tanto medo desses jovens terríveis, não sei o quê. Enfim, aí eu fiquei muito irritada. Eu acho que, pra quem gosta desse tipo de filme, tirando toda essa parte desse comentário mais social, assim, mas falando, né, é um casal que eles são, digamos, pessoas decentes... E aí eles são atacados por essas pessoas horríveis, e aí eles se tornam horríveis também pra revidar. E tem tudo isso, tem a violência, tem a tortura, tem de fato umas cenas bem pesadas. Eu acho que, tipo, é um filme que pode agradar, com certeza. Tanto que eu achava que, até pouco tempo atrás, assim, eu achava que era um consenso que todo mundo amava esse filme. Sabe? Aí depois que eu postei no Instagram, algumas pessoas comentaram que, ai, também não gosto, sabe? Falar, não estou sozinha, então. Mas pra quem curte esse tipo de filme, eu acho que é uma boa pedida, assim, sabe? Mas é isso, eu já não gosto muito e tem todas essas questões que me deixam um tanto irritada. Eu acho que, como bem falado por vocês, o Adelaide, ele é um produto bem da sua época, sabe? Pegou essa onda dos torture porn e não envelheceu muito bem, não. Dando uma revisitada assim, mas eu ainda gosto, eu acho um bom filme por causa do nível de tensão que ele é capaz de criar. É exagerado pra um caceta nos comportamentos. Reflete muito isso do que a Sil falou, de que ele também, justamente por ser um produto de sua época, ele faz parte desse pensamento do Reino Unido, de que a juventude tá perdida pra um caralho no país inteiro. A gente viu obras e obras que dão uma boa retratada nisso. A própria Skin pega por esse ângulo. Sex Education, eu sempre acho curioso como Sex Education tem uma vibe negativa sobre o jovem. Mesmo sendo uma série muito alto astral, sabe? Mas ela tem essa vibe negativa sobre o jovem, ela tem essa vibe negativa sobre o sistema educacional do Reino Unido. E, querendo ou não, eu tava inevitável fazer um paralelo de tipo, quem gostou de Eden Lake, quem se chocou com Eden Lake é mesmo que a mesma pessoa que está chocada hoje com a adolescência, sabe? A minissérie do momento da Netflix. Que não é uma crítica, a adolescência tem realmente seus pontos positivos, mas também é um produto desse pensamento britânico de que a juventude tá perdidaça e o sistema educacional também é falho. Então, mistura junto com o desinteresse dos próprios pais, os três elementos, né, que geram esse jovem extremamente problemático que vai ao extremo em Eden Lake, né? Porque a gente tem o Não, Brett. que é o interpretado pelo Jack O'Connell, né? Bem lembrado pelo Daniel, é um dos protagonistas de alguma das temporadas de Skin. É a versão extrema dele, de Skin. Ele tá fazendo o personagem de Skin, mas ele tá na versão extrema, é psicopatia pura. Na série ele é até divertido e tal, ele é perturbadíssimo, mas ele ainda é divertido. Aqui ele é só perturbado. Bem intenso o papel dele. Fica entre ele e a Kelly Rayleigh, né? Porque o Michael Fassbender, por mais que seja um dos trabalhos iniciais da carreira dele, ele não tá entregando assim uma super interpretação, algo muito marcante. Não. As almas desse filme são a Kelly Rayleigh e o Jack O'Connell. Praticamente viram um filme de perseguição. É um filme de perseguição entre eles dois. E eu acho que ele funciona muito bem em alguns momentos. Assim, por exemplo, a cena da tortura do Arame Farpado, ela é pesadíssima. Ela é do tipo de Nossa. revirar os olhos. A cena da personagem da Kelly Rayleigh se escondendo no lixão, numa latona de lixo. É quase um esgoto Uma aquilo ali. Cara, caçamba, é. É pesadíssimo. E a gente tem essa transformação da própria personagem dela, bem lembrada, Sil. É uma professora de jardim da infância, é um suco de pureza, um doce de pessoa, que ela tem que se transformar em um Rambo para tentar sobreviver. Ela tenta, inclusive, até a questão de invenção de papéis, né? Que a gente fica na expectativa: ah, será que ele vai proteger ela? Será que ele vai proteger ela? É ela que salva ele. De certa forma, é ela que salva o personagem do Michael Fassbender, que acaba falecendo. Ele não dá conta da quantidade de tortura e sofrimento que ele teve, né? E aí ela tem que se virar sozinha. Então a gente vai pro impactante final do filme, que eu fui pego de surpresa pelo final. Eu imaginei que ia ser desse jeito. Eu imaginava que ia ser um final negativo. É impossível, depois de todos aqueles acontecimentos, ter um final feliz, né? Entre aspas, um final resolutivo positivamente. Mas, cara, aquele final, da cena do banheiro, do final, cara, é pesada pra caralho. Então eu ainda gosto, acho que ele envelheceu mal, sim, mas gosto do filme, de algumas ideias que foram trazidas nele, algumas. E acho que, assim, pela alma dos personagens mesmo. Aquela cena final do personagem do Jack colocando óculos, porra, foda, foda. Encerramento foda, com todo o barulho ao redor dele. Gostei, gostei mesmo. Mas é isso. Eu tava vendo algumas curiosidades também sobre o filme, né? A produção. Não tem muita coisa, assim, pra falar, não. Diz que a atriz, ela sofreu bastante, a Kelly Rayleigh. Ela levou o físico dela ao extremo, porque ela realmente estava correndo descalça pelos terrenos, né? Então ela sofreu muito corte, ela sofreu muito hematoma. O Jack O'Connell disse que tava difícil de lidar no, nas gravações, porque ele estava levando o papel muito a sério. Ele ficava imersivo no personagem, mesmo fora das câmeras, e aí as pessoas estavam se assustando um pouco com ele, de verdade. E o filme é aquela coisa, né? Tipo, tem pílulas de esperança, né? No filme você acha que agora vai, aí não vai, agora vai, agora não vai. Tipo a cena do carro, né? O pessoal tava falando aqui que as gravações foram difíceis porque foram realmente feitas em áreas abertas, né? Áreas externas. Quase não tem CGI, não tem CGI no filme praticamente. E ele foi muito difícil de filmar por causa da mudança climática. Teve muita chuva, teve frio intenso, então foi um filme bem trabalhoso de fazer, por mais que o orçamento tenha sido uma coca e o lanche pra galera, sabe? E eu não gosto assim do casal, só pra encerrar. Eu não sinto uma química interessante entre eles, sabe? E eu sei que boa parte do filme, do começo desse filme, é nessa tentativa de vender o casal de uma forma romântica junto com o crescimento de tensão, né, da relação com os jovens. Mas a coisa que eu sinto mais falha nesse filme é justamente a construção do relacionamento, construção deles como casal, apresentação deles como casal. Eu não sinto essa vibe. Você sente mais, torce por eles mais por causa do que eles estão sofrendo, de tipo, é uma escalada de violência que você fica, cara, desafia o seu senso de civilidade, sabe? Acho que a melhor maneira de resumir a violência desse filme é isso. Ela te agride porque ela desafia o senso de civilidade. Você fica, não é possível que as pessoas possam se comportar dessa maneira. Você fica um pouco em choque com o que você está vendo em relação a esse filme. Mas, de fato, sim, tem gente que pode se comportar assim dessa maneira. E você fica com esse sentimento de torcer pelo casal por isso. Não porque eles são o casal mais apaixonado e bonito do mundo. Sei lá, eles não combinam. Eles não parecem combinar. Mas beleza. Funciona no sentimento de você torce por eles, sabe? Eu também não gosto muito deles como casal, não. Achei meio qualquer coisa. Gente, então. Eu havia visto esse filme na época do lançamento dele, né? Muito tempo. E na época eu tive uma leitura que eu acho que é muito errada dele, né? Que é justamente uma coisa que até Sil falou, que são os comentários lá do Boca, assim, era... Não, são jovens, arruaceiros, desajustados, e os pais, a culpa dos pais e não sei o que lá. Só que eu não tive esse recorte da classe social deles, assim. Inclusive, na minha lembrança, eles eram de classe média. Na minha lembrança, assim, antes da Sil lançar lá no grupo, na minha lembrança, o final era, tipo... Os pais lá de uma classe média, passando a mão na cabeça, que tem uma parte lá que a mulher fala, eles são só crianças. Isso me marcou muito, né? Do eles são só crianças. E na minha cabeça eles seriam esse negócio, mas quando a Sil falou, que eu fui rever, eu falei, E aí realmente é uma coisa que às vezes assim, que a gente não sabe dizer qual que era a intenção real do diretor ao criar, né? Tentar criar essa narrativa, se ele tentava fazer uma crítica disso, um social... do recorte da época, justamente uma crítica ao conservadorismo, mas uma coisa, sei lá, que saiu meio Tropa de Elite aqui, na época que foi lançado, né, que por mais que o Padilha fala que o Wagner Moura falam que o Capitão Nascimento é o vilão do filme, ele caiu como herói, né, no conservadorismo, assim. Então, assim, ele é um filme, entrando assim, né, saindo aí um pouquinho, que o Tropa de Elite é um filme muito reacionário, né, ele agrada muito essa classe doida conservadora. Então eu acho que esse filme deve ter agradado a classe conservadora lá, justamente para eles virar lá. É isso, esse pessoal, e é justamente na classe baixa, né, que ele retrata ali. Então isso me fez ter um pouco que eu achei um retrato muito desonesto, assim, daquela classe, justamente porque pegava ali como a Sil falou, né? Eu concordo muito com ela. Todo mundo na cidade era mal educado, filha da puta. E o casal era um casal perfeitinho, né? Um casal. A moça era uma professora com crianças. Aí ela vê uma mulher lá batendo no filho, ela fica ali. Então era um casal muito perfeitinho. Os dois são lindos, são bonitos. Ele sem camisa, todo, né, todo perfeitinho. Né? Tanto que ele acaba. Acho que tem uma preocupação tanto na estética dos dois, assim, ser um casal muito perfeitinho, que essa química de relacionamento realmente não tem. É zero, assim. É um filme, assim, que é difícil até criar. Eu acabo criando mais um pouco de empatia ali com a personagem da... com a Jenny, né? Do que com o próprio Michael Fassbender, assim, que pra mim ele era um cuzão playboyzinho que tava ali também, enchendo o saco também, um cara chato, sabe? Né? Não é nada que justificasse o que ele sofreu, né? Mas e eu não sei se isso foi intencional do diretor criar esses personagens assim, para criar esses recortes assim. Então, assim, eu acho que ele entra um pouquinho em uma pequena complexidade nesse assunto, assim, para gerar esse tipo de essa discussão, essa leitura. Eu revendo o filme hoje, eu fiquei imaginando como seria. Se fosse igual o Samuel citou, que a Jenny virou meio Rambo, assim, pra se, né, se proteger, pra fugir, pra não sei o que lá. Se fosse uma coisa que a caçada virasse, assim, sabe? Aí talvez a gente tentasse... Não sei também se ele sairia muito desse recorte social também. Talvez fosse até pior, né? Porque eles iam vibrar, olha lá, ela é forte, ela tá lutando, não sei. Né? Foi só um pequeno devaneio, assim, sobre... E se, né? E se fosse assim, seria pior, seria melhor? Acho que seria pior, talvez. Mas eu imaginei que talvez o filme... Eu me lembro na época que eu imaginei que o filme fosse por esse caminho. E ele acabou me surpreendendo, né? Pelo final dele, que é um final muito, muito pessimista mesmo, assim. Muito, muito triste, muito foda. O personagem lá que não tem um pingo de remorso, né? Pelo que ele fez. É, a cena dele coloca no óculos, ela é bem emblemática, bem marcante, assim. E acaba, né, entrando muito nesse contexto mesmo dessa juventude aí transviada, né, digamos assim. É isso, gente. É assim, voltando pelo aspecto do filme, assim, digamos assim, de criar clima de tensão. Ele é muito tenso, ele te prende do início ao fim. Ele funciona nesse aspecto, assim, mas na hora que a gente vai para esse recorte aí que a Sil trouxe, aí eu acho que ele caiu muito, assim, na minha revisão. É isso, gente. Então, eu falei, eu queria muito ouvir a opinião da Sil sobre o filme, porque daí realmente eu não conhecia esse contexto aí da época, né? Então, passou despercebido aqui. Então, eu fui mais assim pelo filme mesmo, né? Tipo, tanto é que a conexão que eu fiz foi com torture porn, não com a política britânica da sua época, né? Eu, assim, revendo o filme e tentando olhar ele por esse olhar, eu ainda não consigo também definir em que posição que ele tá, o que que ele tá tentando fazer. Eu não digo nem assim, qual foi a vontade do diretor, porque eu acho que isso não importa muito, na verdade, né? Tipo, uma vez que o filme tá ali, o filme pertence ao público. Então, eu tô tentando identificar o que que o filme mostra pra gente, né? Porque ele começa com essa ideia dessa personagem que tá, digamos, moldando as novas mentes ali no jardim de infância, né? Então, tipo, ela que é essa lição de moral ambulante, assim. Só que é essa personagem que no final tá enfiando também um espelho quebrado no pescoço de um e passando com o carro por cima da outra, sabe? Então, ela passa por esse arco, ao mesmo tempo que a gente tem os personagens dos jovens ali, que são esses jovens que estão abandonados ali, né? Que estão vivendo meio que por conta, que por mais que eles tenham os pais presentes em casa, eles parecem que estão o tempo todo sozinhos, que eles não têm essa relação, uma relação paternal forte, né? Uma relação fraternal forte. Então, só que ao mesmo tempo, tipo, quando o filme acaba, queira ou não queira, eles têm essa relação, os jovens têm essa relação paternal, né? Tipo assim, os pais se unem para defender os filhos, que talvez é uma coisa que eles não tenham feito a vida toda, mas eles fazem naquele momento. Ao mesmo tempo, então, tu tem assim, tá, tu tem esses personagens que são esses jovens que estão agindo dessa maneira, só que o filme faz questão de apontar essas outras, por exemplo, posicionamento da sociedade em relação a isso. Tipo, quando eles comentam com a garçonete, ela fala, não é meu filho, não é meu problema. Ou quando fala com o outro, não sei o que, tipo, todo mundo ignora. Quando mostra o pai chegando em casa, aí mostra, faz questão de mostrar ele chegando, carregando garrafa de cerveja. Ou seja, já tem, em certo momento também o personagem do Brett fala, ele comenta que o pai dele já foi preso e tal. Então, tipo assim, tu tem várias essas coisas assim. Eu acho que o filme, na minha visão, o filme tá apontando mais pros pais do que pros filhos. Sabe, tipo, da maneira como ele tá mostrando ali. Porque tu tem ali esse personagem que, no final, ele é deixado de lado para ficar só ouvindo o que os pais dele estão fazendo. E ele olha pra câmera. Não é que ele bota o óculos, ele bota o óculos e olha pra gente, sabe? Então, tipo assim, tem um pouco disso ali também, desse questionamento que o filme tá levantando. Eu não tô falando se isso tá certo ou se tá errado, sabe? Porque eu acho que esse filme aqui, ele consegue ser ambíguo o suficiente para possibilitar diferentes leituras. Eu acho que isso é mais interessante. Agora, em relação a essa questão de como o filme trata os personagens de camadas mais pobres, digamos assim, de fato, ele trata elas com preconceito. Só que ele também não é o primeiro, nem vai ser o único a fazer isso. Eu levantei aqui Amargo Pesadelo, 1972, do John Bond. Mesma coisa também. Os personagens civilizados vão pro meio da floresta, todo mundo na floresta, tipo, quer matar eles e é estuprador e tudo mais. Tipo, é o caipira sendo mostrado como sendo uma figura de gerar medo, né? Uma figura de terror. Por exemplo, o caipira americano, ele é constantemente mostrado dessa maneira. E a gente também se acostumou a ver o caipira americano dessa maneira. Eu acho que o motivo da gente estar disso aqui ter chamado a atenção é porque eles estão falando de personagens britânicos, e os britânicos talvez a gente não esteja tão acostumado, sabe? Mas se fosse um Pânico na Floresta lá, por exemplo, sabe? Tipo, se fosse um Deliverance. É o tipo de. O preconceito é mais ou menos o mesmo, sabe? Só que uns a gente tá mais acostumado a ver retratado no cinema do que outros, talvez. Então, de novo, é um filme que eu acho que fala, tem bastante coisa a dizer. Eu não sei se ele tá dizendo as coisas certas, não sei para onde que ele tá apontando, mas eu acho que não, tu não consegue sair ileso dele, sabe? Assim como os personagens também não conseguem. Isso é o que eu acho mais interessante. Eu só queria só uma última questão rapidinho, que eu sei que já tô falando demais, mas tem o James Watkins, ele tem uma característica que é o que eu mais gosto nesses dois filmes dele, nesses dois primeiros filmes dele, que é em relação à maneira como ele escreve seus personagens, sabe? Porque os personagens dele não são os típicos personagens burros de filme de terror. Eles não demoram a agir quando algo de ruim acontece. Eles não duvidam daquilo que está acontecendo e eles estão sempre se adaptando ao que acontece. Isso eu acho muito interessante, porque, tipo, em nenhum momento se questiona, que tanto nesse filme quanto tu for ver depois no outro que ele fez, A Mulher de Preto, que é um filme de fantasma, sabe? É um filme de fantasma em que o personagem nunca duvida de que ele de fato está lidando com um fantasma. Isso eu acho sensacional, porque não é o tipo de coisa que acontece normalmente. E nesse caso aqui também, sabe? Tipo, os personagens dele são personagens inteligentes. São personagens que reagem ao que está acontecendo e se adaptam a isso. E eu acho que o melhor exemplo disso é o personagem ali do Brett, do vilão, que tem uma cena que eu acho sensacional, que tipo, ele é líder daquele grupo, né? E daí tem um do grupo que fala assim: eu não quero mais, eu vou sair daqui, eu não fiz nada com esse casal, eu não machuquei eles nem nada, então eu não tenho nada que me preocupar, eu vou sair daqui. E ele faz esse cara que tá ameaçando sair do grupo, ele faz esse cara ir lá e dar uma facada no Michael Fassbender e ainda faz a outra menina filmar ele fazendo pra ele poder ter evidências contra todo, e ele faz todo mundo fazer isso depois, pra ele ter evidência contra todo mundo naquele grupo e ele poder manter o controle daquele grupo. Esse tipo de atitude é de psicopata. De fato, não tem dúvida disso. Mas é de um personagem extremamente inteligente. Uhum. Tem um outro momento também que, quando ela foge lá, que eles vão. Tem aquela fogueira que eles estão fazendo. Quando ela foge e alguém fala alguma coisa do tipo assim: ah, mas. Eu não lembro exatamente o que fala, mas tipo, alguma coisa do tipo assim: ah, mas ela fugiu, então, tipo, não tem o que fazer. Não sei. Eu sei que ele fala assim: ele olha pro cara que já tá morto e fala assim: mas a gente fez isso daqui, não tem como a gente voltar do que a gente fez. A gente só pode ir em frente. A gente não tem como mudar o fato de que aquele cara ali já tá morto. Então, ele usa isso como justificativa pra eles poderem ir atrás dela, sabe? Então, tipo, ele é um personagem que é muito inteligente. Então, eu gosto disso nos personagens dele, sabe? Além de ter todas essas complexidades que eu trouxe também, né? Tipo assim, ninguém ali é inocente. E, como eu disse, ninguém sai ileso também. Então, é isso. Parar de falar agora. Mas qual que é A cena, né? A cena que você acha. Então, tem a ver com isso que eu falei agora, de ser desse personagem que ele é extremamente. Ele é psicopata, só que ele é extremamente inteligente também. Que aí o que ele faz? Quando ela foge, ele pega o rapaz ali, que era o único que ela tinha se afeiçoado, digamos assim, de alguma maneira, que ela te gostava um pouquinho, pelo menos, e ele fala: se tu não voltar, eu coloco fogo nele. E ela não volta e ele coloca fogo nela. Ele coloca fogo no rapaz. E tu ouve o rapaz gritando. Aquilo de lá me marcou de uma maneira, assim. Bem pesada essa cena. Porque, tipo assim, cara. Porque depois ele tem um outro ataque de raiva que ele mata um amigo dele a soco e chute, assim. Ele que mata também um é amigo bem impactante. Dele, né? Sim. Mas ainda assim, aquela cena dele que ele pega, faz isso, que ele bota fogo no gurizinho ali, que ele fala assim: se tu não voltar, eu coloco fogo nele. E parecia ser uma ameaça meio vazia, assim, né? Tipo, e ele realmente faz, aquilo ali pra mim pegou dessa vez. É muito forte aquela cena. É, eu já não gosto de ver pessoas morrendo queimadas em filmes também, eu acho sempre péssimo. É horrível. tem uma cena também que me marcou, que é da reação da Jenny, né? Ela mata o primeiro, aí ela fica toda com remorso, ela chora, ela se arrepende. Aí depois que ela tá com o carro na estrada, que ela vê a Paige, ela pisa no acelerador pra atropelar a menina. Ela faz de propósito, né? Ela é de propósito, ela podia ter freado, ela podia. Ela acelera ali, que ali ela já tava no limite dela ali, né? Então. Por isso que eu falei de uma coisa da transformação da personagem, né? Dessa reação dela ali e o que pensar sobre essa personagem, né, quando ela toma essa atitude. É por isso que eu falo, é um filme complexo, assim. É justamente porque aí tem uma coisa também que você falou sobre a retratação dos caipiras, né, que é bem preconceituosa. Eu fui lá no. Quando a Sil falou, eu fui lá no site. Não, não foi no site do Boca, não, desculpa, foi em outro lugar que eu vi. Em algum lugar que eu vi sobre esse filme, eu vi um comentário falando: ah, porque são caipiras e caipira é assim mesmo, não sei o que lá. Então tá aqui dos brasileiros comentando sobre um filme em inglês, né? E sendo preconceituoso, né, com pessoas de uma classe baixa que moram É supostamente ali talvez uma periferia, né, um interior, uma periferia para a Inglaterra, né, aquilo talvez seja uma periferia. Então aí você vai tendo aquele recorte do pobre, né, que o pobre, todo pobre é marginal, todo pobre é violento, todo pobre é errado, é isso, gente. É por isso que eu acho que eu falei justamente dessa questão dessa complexidade de interpretação desse filme, assim, mas assim, não, acho que não tem muito para onde ir também nesse quesito, assim. Eu acho que é difícil de entender se houve uma outra intenção de interpretação ali. Sei, gente, é isso. E só mais um adendo, gente, para quem é sempre bom avisar que o cachorro morre, né? É, daí eu fiquei pensando quando tu falou que não gostou do filme, daí eu vi o cachorro morrendo, eu falei, ah, eu acho que isso contribuiu também. Tá explicado. O Michael Fassbender mereceu cada. Coitado, ele tava Não, tô sendo brincando, atacado por todo gente. mundo, inclusive pelo cachorro. Mas muito bem, podemos partir para o nosso próximo, então, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar então de Honeymoon, de 2014. É o primeiro filme que foi dirigido pela Lee Janiak. Ela escreveu o roteiro junto com o Phil Graziadei. Depois, eles trabalham juntos frequentemente, inclusive, né? E depois a Lee faria a trilogia Rua do Medo, da Netflix, né? É aquela primeira trilogia, que agora vai ter um filme novo, né? Mas a primeira trilogia foi ela quem dirigiu. Vamos lá, Samuel, se você puder falar um pouquinho do filme pra gente. Honeymoon, né? Ele tem uma. Ele tá mais pra um thriller psicológico, né? A gente veio de um filme muito violento pra agora um thriller psicológico. É, e tem uma abordagem muito mais intimista na ideia de ser um filme muito perturbador, combinando justamente o psicológico com uma dose muito interessante de ficção científica. Mas a história desse filme traz um casal, a Bia e o Paul, que são recém-casados, é um casal jovem e muito apaixonado. Eles estão muito felizes com o casamento e com esse momento de lua de mel, que eles decidem passar numa cabana isolada no meio da floresta. Olha aí, sempre é no meio da floresta. Tem que ser, né? Só que essa viagem, que tá com ares muito românticos no início, ela toma um rumo muito estranho quando a Bia ela encontra primeiro um ex-romancezinho da juventude, um homem chamado Will, se eu não me engano, que tá ali com a mulher dele também numa situação bastante desagradável. Os dois casais se encontram numa situação bastante desagradável. Eles são praticamente expulsos pelo Will do restaurante dele, que já tava, disse que estava fechado, não ia servir nada, enfim. Depois disso, eles curtem lá o espaço, a cabana, o lago, eles transam pra caramba. Só que numa noite, o Paul acorda e percebe que a Bia não tá do lado dele. Ele fica muito preocupado, acha que por algum momento ele tá fazendo alguma pegadinha com ela, ela tá fazendo alguma pegadinha com ele, mas percebe que a coisa tá um pouco séria e sai pela floresta em busca dela. Quando ele encontra ela tá na floresta, nua, se tremendo, enrolada nos próprios braços. Ele mexe com ela, dá um grito de susto e tudo fica como se esse fosse um caso de sonambulismo dela. Só que depois desse caso de sonambulismo, as coisas ficam um tanto quanto muito estranhas. A Bea, ela começa a agir de uma maneira completamente diferente e apresentar lapsos de memória muito fortes, principalmente de quem é ela mesma e de que relacionamento é aqueles que eles estão vivendo. O filme, então, ele passa a ter essa questão de o que é que está acontecendo com essa mulher, o que é que está acontecendo com esse casal, afinal de contas. É uma coisa relacionada ao encontro que eles tiveram com o outro rapaz e a mulher dele? É um sentimento de que bateu na Bea de meu Deus, não é isso que eu quero? Ou aconteceu realmente alguma coisa sinistra, alguma coisa sobrenatural? Então o filme ele vai fazer essa brincadeira com o espectador, mostrando esse mistério, porque o Paul ele está cada vez mais perturbado com a ideia de que aquela talvez não seja mais a mulher com quem ele casou, que tem apresentado comportamentos cada vez mais estranhos, estranhos, principalmente negação em relação a ele. E a Bea tá extremamente diferente. Ela tem alguns momentos catatônicos, você percebe que ela tá forçando às vezes a ideia de manter a estrutura do relacionamento. ela a partir de agora começa a evitar totalmente o sexo, principalmente porque a perna dela tá com uma ferida de mosquito que tá muito evidente, então ela tá usando isso também como desculpa. Mas as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, cada vez mais estranhas, até você perceber que definitivamente naquela noite do sonambulismo aconteceu alguma coisa com a Bea e ela definitivamente não é a mesma pessoa que ela era antes. Sem spoilers, mas o filme não dá explicações definitivas do que aconteceu. Só que ele tem até um ponto de virada bastante interessante, onde o terror psicológico passa a ser, inclusive, gore, né? As coisas descaralham nos momentos finais, elas saem do controle e você pode ficar muito surpreendido com o que vai acontecer, ao mesmo tempo pode ficar um tanto quanto decepcionado, já que você não vai ter respostas definitivas. É isso a sinopse básica desse filme. Posso largar uma questão aqui já, então, desde o início? Manda aí. Andar. Pode. Ó, vai ter spoiler, tá? Não tem como. Eu sei que o Samuel tentou não dar spoiler, mas assim, eu acho que para aprofundar na discussão não tem como. Primeiro, eu quero saber de vocês. Ela foi abduzida? Eu acho que sim. Tá? É o que mais dá a entender, assim, né? É o que mais fica. Tem a luz lá, né? Tipo, tem Isso, a alguma coisa? Tá. luz, o ser dentro dela, né? Porque, porra, a cena do banheiro e depois a cena dela amarrada na cama, caralho. E aí tem as feições dela no final também que mudam, né? Estamos todos de acordo que ela foi Sim. abduzida? Sim. Sim, E eu não sei se... embora eu Ah, acho tá. que tenham muitas questões Ah, não, eu sobre também tenho. Eu isso. só queria estabelecer essa primeiro. Mas eu acho que sim, porque não é só ela, né, no caso ali, então. Tem a outra, né? Tem É a porque eu acho mulher que talvez do... se fosse uma coisa só dela, eu teria uma outra interpretação, que eu vou É, o falar daqui a fato de, pouco. então, o fato de não ser só ela também me leva a outro questionamento. Mas a minha segunda pergunta para vocês é a seguinte: ela foi abduzida e ela foi trocada por outra versão ou é a mesma que voltou? Essa é a minha maior dúvida, né? É muito estranho, que parece que ela tá, assim, já falando, parece que ela tá sofrendo um tipo de controle mental. E esse controle colocou barreiras dentro da própria mente dela. Ela vai ter que seguir as ordens desse controle, ao mesmo tempo que ela não consegue se identificar mais como ela mesma em 100%. E aí eu sinto que no filme ela tem esse conflito, sabe? Ela talvez ainda seja ela mesma, mas depois do que ela passou, ela não tem mais controle sobre si. Então eu fiquei com essa Entendi. interpretação. Mas então tu acha que se ela foi levada ou coisa assim, ou Não, se eu não acho fizeram que ela alguma foi coisa com ela? substituída. Eu não acho que ela foi substituída. Tá, é. Eu Todo também mundo acho que também concorda? ela tava só perdendo. É o tal do controle mental. Ela tava perdendo a personalidade, quem ela é. Tava esquecendo. Sabe por quê? Sil também? É, eu acho que. É que a gente já conversou sobre isso e o que você vai falar eu sei que faz muito sentido, Daniel. Não, eu vou deixar Mas. falar Mas depois, então. é, em princípio eu acho que, tipo, não é uma troca, né? Mas é esse ser que tá talvez dividindo o corpo com ela para tomar o lugar dela em algum momento, quando conseguir. E para isso ele precisa aprender a ser ela. Né, a ser uma Bia, assim. Tanto que às vezes ela tá tentando falar alguma coisa e ela se confunde, ela esquece palavras, ela esquece como fazer algumas coisas. Eu vou deixar um disclaimer aqui também que ultimamente eu já mais de uma vez ou deixei de colocar o pó de café ou deixei de colocar água e liguei a cafeteira mesmo Acontece. assim. Tu foi substituída também, Sil? Então. Depois que foi pra floresta. É, tá. É, exato. Porque assim, ó, eu sou bem esquecido, mas o meu café fica sempre perfeito. Eu esqueço todas as palavras e coisas assim. Eu confundo tudo, mas o meu café, olha, fica bom. É isso. Eu já então. Mas é isso, acho que eu colocaria como não uma troca ainda, mas um outro ser que tá tentando entrar, tá tentando usar o corpo dela assim, mas ainda não trocou. Sabe, não sei exatamente qual que seria o objetivo dele final, mas acho que pelo menos rola pelo menos uma divisão de corpo ali, sabe? De outra, ou enfim, algo na mente dela, não sei, que tá tentando tomar o lugar dela, mas ainda não teve nenhuma troca. É, eu perguntei isso porque, tipo, acho que da primeira vez que eu vi, Eu imaginei que fosse algo no estilo do Invasion of the Body Snatchers, sabe? Que tu tem essa substituição por uma réplica exata tua, mas que falta alguma coisa, falta essa personalidade, falta o detalhe que faz com que tu seja quem tu é. E aí seria isso que ela tava, tipo, tentando descobrir, né? Quando ela fica fazendo suas anotações e tudo mais. Revendo o filme dessa vez, eu tive uma leitura diferente. Mas aí primeiro eu quero que vocês falem também para não ficar dominando a conversa aí. Toca aí, fala o que vocês acharam desse filme. Que eu vi algumas vezes, inclusive eu já gravei um podcast com a Sil falando sobre esse filme, então quero ouvir de vocês. Sim, vamos deixar o link no post, inclusive. Isso. Eu fiquei bastante surpreendido, eu gostei. Esse filme, ele é um filme curto, é um filme leve, assim, de certa forma. É leve, entre aspas, eu digo, mas porque É leve, daí. ele se desenrola bem, sabe? Ele é fluido. Ah. É, não é um filme cansativo. Gosto do casal, eu vim aqui para falar de casais, eu gosto muito desse casal. Mas eu tenho um pouco de não sei qual é a palavra. É porque quando acontece a questão do Paul desconfiar se a Bea realmente é quem ela é, eu não sei. O comportamento dele é muito questionável em alguns momentos. Primeiro porque a primeira desconfiança dele é a traição. Ele acha que Sim. ela se encantou, ficou mexida com um rapaz, o tal do Will, que ela encontrou lá no restaurantezinho. Pô, e notavelmente não é isso, sabe? Mas, É, ok. mas, pô, mas se ele fosse primeiro pra alienígena também, É, não, se a exatamente. Aí, eu primeira dei, aí depois desconfiança eu dei dele. esse desconto. Ok, não dá pra você. A primeira coisa que você desconfia, ser alienígena, chifre é o mais plausível. Realmente, mas o comportamento dele ficou muito estranho. E também por causa dos inúmeros questionamentos que ele faz com ela, né? Essa questão dos questionamentos me pegou bastante, porque ele tá sempre forçando ela a falar sobre ela mesma e falar sobre eles como relacionamento. Mas ele nunca tá forçando, nunca, ele nunca tá apresentando quem ele é ou a importância dele assim para ela, sabe? Eu fiquei um pouco com isso. Ele só quer tirar dela, ele não quer apresentar. Então eu fiquei tipo. E aí eu fiquei pensando em talvez metáforas que esse filme queira tratar sobre relacionamentos. Isso me pegou um pouquinho. Depois eu fui atrás de algumas coisas e encontrei sobre metáfora sobre casamento e perda de identidade, que esse filme traz uma discussão É. sobre isso, que eu Uhum. achei Eu li muito dessa maneira curioso. também. Pois é, que aí tem até um trecho aqui, que aí o filme pode ser interpretado como uma metáfora sobre o medo da mudança dentro de um relacionamento. A transformação de Bea reflete o medo de perder quem amamos para algo desconhecido e irreversível. Aí eu fiquei, caraca, ok, realmente. Ok, É muito aquela bacana. ideia de você não conhece mais a pessoa que tá do teu lado, né? Isso é. O E aí Porque eu ele fiquei faz todo esse mexido trajeto, né? com. Eles começam como sendo esse casal apaixonado, esse casal que só fica transando o tempo todo e tudo mais, tipo, que faz tudo junto e tal. E aos poucos eles param de se comunicar, daí, tipo, eles começam a se brigar mais, rola ciúme, e aí culmina em, tipo assim, eu não conheço essa pessoa que tá aqui do meu lado, quem que tu é? Então acho que ele Isso. faz todo esse caminho de fato, Faz num mesmo, período de 2 dias, né? perfeito. Isso. É uma metáfora. Aí ficou com uma metáfora muito boa, sabe? E fiquei até reflexivo, realmente, porque relacionamento também é muito sobre isso. A gente tá falando sobre casais em filmes de terror, mas com essa brincadeira de relacionamentos em si, mas eu gostei muito da proposta desse filme de trazer essa metáfora de relacionamento. Justamente porque eu até penso em vivência mesmo, sabe? Aquela coisa de, ah. Namoro é uma coisa, aprofundamento de relação é outro, casar é outro, morar junto é outro. Tudo isso faz parte da construção, todas essas etapas vão fazendo parte da construção de um casal, de um relacionamento. E a gente tem isso nesse filme de uma forma muito porrada, sabe? Em pouco tempo e numa metáfora alienígena de invasão de corpos. Então é muito bacana o que esse filme trabalha no geral. Aí tem uma questão ali, porque para mim pegou muito também, que é uma questão de uma gravidez. É que eles ficam com um papinho de. Ele fala um negócio com ela, e ela. É tipo assim, ah, não sei que ela. Tem que cuidar bem do seu ventre, né? Aí ela. Descansa É o útero descanso aí. útero, isso. Umas coisas assim. Aí ela virou, é, você quer um filho? Ele. Não, tava brincando, e não sei que ela. Eu fiquei, Já rapidinho, fica. Ivo, eu fiquei, tipo, como assim vocês não tiveram essa conversa até este ponto do relacionamento? Mas se Exato, temos um exemplo. Temos um exemplo bem, bem sólido. Aliás, deixa eu só comentar uma coisa, que a conversa sobre filhos e tudo mais, eu acho que é o que faltou no Eden Lake pra gente saber o posicionamento do filme de fato. Se o casal tivesse falando sobre, por exemplo, ter filhos, sobre o futuro do filho deles, alguma coisa assim, ou se o casal tivesse um filho de fato, eu acho que a gente teria um posicionamento melhor a respeito do que o filme está tratando. Porque, né, é um casal que iria se casar e tudo mais. Se tivesse apenas uma conversa, alguma coisa sobre isso, porque a gente vê um pouco da personalidade do Michael Fassbender em relação a crianças e tudo mais, tipo, talvez se o filme se aprofundasse um pouco mais, a gente não ficaria tão em dúvida em relação ao que ele quer falar, sabe? Sim. Mas, desculpa, voltando pro Hanimon. Continua, Ivo. Mas faz sentido, sim. Não, mas é isso, né? Além dessa questão, né, da não conversa, e depois da questão dela tá tentando tirar algo dela, né? E em algum momento no filme ela fala que ela não tá preparada para ser mãe ainda. Aí eu acho que aí rola uma metáfora muito forte, né? Sobre tipo assim, né? Casais que um quer ter filhos e a outra pessoa não quer. E como que isso acaba... A gente já viu outros filmes, né? Sobre esse assunto e de como que isso recai sempre sobre a mulher, né? É sempre sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, essa questão. E ali era uma coisa indesejada, que ela estava no corpo dela, que ela queria tirar a qualquer custo ali. E o filme, ele vem... A primeira coisa que ele traz é a luz, que você vira, ó, é um filme que é a primeira vez que eu vi, tá, gente? É um filme de alienígena? E depois não, uhum. Depois você vai tendo, né? Vai criando. Ah, não, era o cara que tava lá com a lanterna, o cara que tava olhando. Ela foi, talvez ela tenha sido violentada na floresta. Daí ele vai criando todas essas percepções do ponto de vista, principalmente do... Como que chama lá o moço, gente? Do Paul. Até o momento que eu achei que eu virei e falei, ele tá totoca da cabeça, é ele que tá fazendo isso tudo. E talvez fosse essa a visão que eu tivesse, se não fosse essa percepção de ser as duas mulheres, né? Fosse só ela, talvez eu tivesse essa percepção. É o cara, por algum motivo ali, ficou totoca da cabeça, e foi ele que fez isso tudo. Aquilo era tudo da cabeça dele e, né... E no final, quem teria ficado totoca seria ela, né? Que acaba, né? Aquela cena do lago ali é impressionante, seria muito emblemática no filme, nesse contexto, né? Mas aí eu acabei tendo a percepção de, ok, é isso mesmo, era a primeira percepção que a gente teve, é o que era, e ele tentou deixar a gente tentar criar nossas teorias e depois, não, gente, era isso aqui mesmo. Achei bem honesto da parte dele. Te enganou te dando todas as respostas. Mas né? apesar de ser, né, da gente ter a percepção de que era aquilo mesmo, de que era uma abdução mesmo, eu acho que tem tudo isso que vocês falaram, que o Samuel falou, que o Daniel citou, da questão da gravidez, tudo isso tá na metáfora ali do filme, ali, tá nesse subtexto. Que eu acho bem legal, assim. Gostei bastante do filme também. E dessa questão, só pra complementar rapidinho, essa questão de metáforas, eu não sei, assim. Mais uma vez, até uma coisa que o Daniel falou em parte com o Eden Lake, de que às vezes não importa o que produtores e diretores queiram passar numa cena, num filme realmente, suas motivações. Cinema de gênero tem várias possibilidades de interpretações pelo próprio público, né? Então, por exemplo, a cena da cama, pra mim, pareceu, assim, algo relacionado a aborto, sabe? Mas é mesmo, né? Ela tava fazendo, inclusive. Uh-huh, ela tava fazendo e ela pede pra ele fazer nela, né? Então, ela usa até, acho muito forte que ela usa a frase, tira de mim. Então, e aí ele vai lá e tira. Porra, é foda algumas concepções desse filme. Posso ir para minha outra pergunta que eu tenho para vocês, então? Sim. Diga. Foi por acaso que aquilo aconteceu com aquele casal ou foi algo que já ia acontecer de qualquer maneira? Aí agora tu me pegou. Uhum. Então, porque isso tem a ver com a minha teoria. Eu tô gostando muito desse joguinho de entrevista do Daniel, mas essa vez eu tô sem resposta. Muito obrigado. Lembrando que eu já perguntei tudo isso para Silvio por WhatsApp, sim, que a gente foi conversando. Eu tô perguntando tudo isso, que eu vou escrever um roteiro sobre esse filme depois pra um vídeo que eu vou fazer. Eu quero tirar todas as minhas dúvidas também. Tá, mas assim, se era uma coisa que já tava para acontecer, ou se foi um acaso ali, uma É. coincidência deles estarem no lugar Isso. errado na hora errada? Isso. Eu acho que eles estavam no lugar errado na hora errada. Sei, eu imagino isso. Não sei, não sei. Uma coisa que me pegou Isso. foi que quando a gente tem a rápida cena do restaurante, né? O tal do Will parece que é uma pessoa assim, horrível. O cara parece por poucos minutos, mas ele não parece que é uma pessoa boa, sabe? E aí o jeito que ele tá tratando a mulher dele também não é legal. Tanto que eles ficam incomodados e vão naquela vibe meio em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E eles vazam dali, né? Só que eles são o único casal também ali presente, sabe? Então é curioso que só tenha dois casais naquele lugar, que tem várias casas, mesmo sendo um local de floresta, tem várias casas, mas só tem eles dois, eles quatro ali, são só os únicos personagens do filme inteiro, mas, e que nesse local esteja acontecendo isso com esses casais. Que eu fico também com um triplex alugado na cabeça, que ela fala para ele, né? A Bea fala pro Paul depois que meio que ele entende tudo o que tá acontecendo, muito entre aspas, que é: eu quero aproveitar e eu quero proteger você. Eu quero aproveitar esses últimos dias, né? Não é uma coisa assim que ela Isso, fala. É. isso. E Isso daí uma pegou. vibe de isso, e uma vibe de proteção, né? De que eu preciso proteger você. Eu fiquei muito Mas tocado com essa aproveitar frase. esses últimos dias pegou. Foi mesmo. Essa foi É. forte. E aí ficou nessa vibe, né? De ser um local pra casais, sabe? Parece que acontece alguma coisa com casais ali. Eu vou falar a mesma coisa. Sim, é Eu porque o pô. achava que era por acaso, assim, porque o que estava acontecendo já estava acontecendo com os vizinhos, né? E aí esse outro casal chega depois e os alienígenas são tipo, ah, Tá já aqui, estamos né? fazendo aqui, vamos fazer ali também, né? É tipo isso. Aproveitar a Aproveita, viagem. aumenta essa É melhor experiência. saber do que faltar, aquela coisa. Aproveitar a Exato. viagem Mas intergaláctica. novamente, assim, mas novamente o Daniel vai dar uma explicação que também faz muito sentido. Eu acho que é uma leitura super válida também. Antes, Daniel, antes só Vai, comentar que a cena final que tinha só as duas, eu achei que na hora que ela fosse lá, a gente ia ver um monte de mulher assim. Mas era só as duas mesmo, né? Só é tinha as só as duas, duas que é só o ali. que tinha ali mesmo, né? É, tá bom, era isso. Desculpa. Aliás, esse filme aqui é muito inteligente na maneira como ele consegue disfarçar o seu orçamento, né? Porque, tipo, é um filme que tem quatro personagens, mas ele arruma desculpa para ter quatro personagens. Isso é muito bom. E ele se utiliza. Então, assim, ele não parece um filme barato, por exemplo. Mas então, tá. Por que que eu perguntei tudo isso? Porque, tipo, como é um filme que não te dá explicações, que é uma coisa até que o Samuel falou, tu vai terminar o filme sem nenhuma resposta. Eu queria ver se as respostas que eu tava montando na minha cabeça faziam algum sentido ou não. Então, por isso que eu perguntei. Uma das coisas que sempre me pegou, eu já vi esse filme algumas vezes, e eu acho que eu já comentei isso quando eu gravei o outro episódio, o podcast com a Sil, foi que eu achava muito estranho esse tanto de coincidências para que aquilo acontecesse, sabe? Porque eles estão indo passar a lua de mel na casa que ela sugeriu, que é a casa onde ela cresceu, né? Tipo assim, onde ela passou boa parte da infância e da juventude dela. Eles estão indo justamente na época em que não tem ninguém lá. E, tipo, só vai ficar os dois, vão ficar isolados o tempo todo e tudo mais. Então, tipo assim, é muita coisa que me parece que seria muita coincidência para acontecer. Tipo, e aí, ah, tá, e justamente então, no dia que vocês vão para lá, no dia que não tem ninguém e que, tipo, em meio a todas as possibilidades do universo, tem alienígenas ali também. Os alienígenas acharam que ia ter só uma pessoa, mas tem duas, então vamos levar os dois. Tipo, eu achei que era muita coincidência. Daí eu fui por um outro caminho de pensar assim. Na minha cabeça, ela sempre planejou isso. Só que talvez não de maneira consciente. Eu acho que foi mais por um negocinho de maneira inconsciente. A comparação que eu faço é com aquela ideia dos. Sabe que, por exemplo, que tinha aqueles, tipo, espião russo infiltrado em solo americano, que é aquele espião adormecido, sabe? Aquele lá que fica lá. Até que em certo momento ele tipo, recebe um código, alguma coisa, que ele acorda e daí ele passa a agir como um espião de fato, né? Passa a agir de outra maneira, de tal maneira que tu nem reconhece mais, tipo, quem ele é, sabe? Essa ideia é um pouco exagerada, assim. Pra mim, ela tava sendo meio que cultivada, sabe? Tipo, pra voltar para aquele lugar. Ou ela tava sendo atraída para aquele lugar de alguma maneira, sabe? Porque tem esse negócio de ela não querer ter filho, que eu acho muito interessante também. Tipo, ela deixa claro que ela não quer ter filho. E em certo momento, né, ela engravida e não é do marido dela. Então a primeira coisa que ela faz também, tipo, é tipo, fazer um aborto mesmo, né? Então, tipo assim, ela mantém um pouco esse traço da personalidade dela. Mas eu diria que essa questão de, tipo assim, de alguma maneira, ela tá sendo atraída para aquele lugar. E aí essa fala dela, que eu digo, né? Que ela fala, ah, eu queria aproveitar esses últimos dias, pelo menos. Eu acho muito, muito significativo também, sabe? Tipo assim, de que ela planejou tudo aquilo de alguma maneira. Ou que, tipo, que de fato ela foi para ali para ter alguns dias com ele antes de seguir, digamos, a sua missão ou alguma coisa assim. E aí, um outro ponto que eu acho bastante significativo é o fato do nome dela ser Bee, né? Que é a abelha. Na minha cabeça é isso, assim, depois de um tempo, no início, quando ela estava meio que adormecida, ela ainda respondia por si. Mas depois daquele primeiro encontro, depois daquela abdução, ela passa a obedecer à abelha rainha. Ela passa a obedecer, a seguir a lei da colmeia. Ela deixa de ser ela mesma, tanto é que ela passa a se referir a ela mesma como nós. Ela se refere a ela mesma como no plural. Então ela deixa, ela perde um pouco dessa consciência própria. E aí, nos poucos momentos em que ela recupera a sua consciência, por isso que aquela minha ideia de que ela tinha sido trocada já não serve mais, de fato, eu acho que continua sendo a mesma, continua sendo essa mente dividida que vocês falaram, mas nos poucos momentos em que ela recupera um pouco do controle, digamos assim, é quando ela faz aquilo que ela faz, de praticar o aborto ali que ela faz, ou quando ela toma decisões que ela não sabe que estão erradas, que é a ideia de que eu vou te proteger, te escondendo embaixo d'água, porque embaixo d'água eles não te enxergam, sabe? Então, que é a mesma coisa que a outra também fez, sabe? Então, tipo, eu fui por esse caminho de ela ser, de certa maneira, ela tá destinada a ir para aquele lugar naquele momento. E talvez ele tenha tido o azar de ter ido junto com ela, sabe? Não sei se isso fazia parte do plano desde o início, mas eu acho que ela iria pra lá de qualquer maneira, que ela seria atraída pra lá do mesmo jeito que o inseto é atraído pra luz. Tem uma hora que eles mostram isso também, que tem um inseto preso assim perto da luz, sabe? Tanto é que é bastante significativo também que os alienígenas usam essa luz, né? E ela vai seguindo a luz também. Então eu fui por esse caminho. Eu não sei se faz algum sentido. Eu não sei se importa também, porque como o filme não te dá resposta nenhuma, não faz diferença. Não. Mas essa foi a leitura que eu tive. Acho que faz muito, Daniel. Mas assim, né? Acho que de uma maneira, como você falou, não consciente, né? Porque ela acaba levando uma outra pessoa ali que... Isso, que acaba momento, sofrendo por isso, né? E... Mas, sabe, no fundo da mente, sim. Eu falo, ah, tem que voltar pra lá naquele dia e tudo mais e tal, sem saber necessariamente por quê, sabe? Mas sabe que tem que voltar. Faz muito mais sentido, inclusive, do que um acaso, assim, né? Que seria então era isso. Coincidência. Essa era a minha assim. Teoria. É isso, gente. Então vamos pro nosso último. Vamos ver se algum vamos casal sobrevive um até o final, né? Até o final do podcast. Vamos falar de um filme bem recente, então. Filme Heart Eyes. Desse ano mesmo, que é um filme que eu não estava dando a mínima, confesso, até que ele saiu nos Estados Unidos, né, por aqui não teve lançamento ainda, mas vocês sabem o que fazer, mas, e aí começaram a falar, geral começou a falar muito bem do filme, assim, falei, bom, interessei, né, mas já vamos entrar nessa discussão, então, só pra fazer uma breve ficha aqui, o diretor desse filme é o Josh Rubin, que dirigiu também Um Lobo Entre Nós, o Werewolves Within, que foi uma menção honrosa do Daniel no nosso episódio de Lobisomem. Ah, foi, né? Foi. Esqueci. E o roteiro foi escrito por muitas pessoas, gente. É, né? Tem muita gente nesse roteiro. Chocada. Então. Percebe-se isso dentro do filme, inclusive. Né? O roteiro é do Christopher Landon, que escreveu e dirigiu Freak e A Morte Te Dá Parabéns 1 e 2. Por exemplo, né? O Philip Murphy, que não tem poucos créditos, assim, nada conhecido. E o Michael Kennedy, que também escreveu Freak junto com Christopher Landon e o It's a Wonderful Knife. Então, são pessoas que já têm experiência com essa mistura de terror com comédia, né? E acho que isso fica bastante aparente também no filme, mas já a gente chega lá. Samuel, se você puder dar uma sinopse pra gente, então... Nos últimos anos, nos Estados Unidos, um assassino chamado Hurt Eyes acabou ficando bastante conhecido, na verdade, por fazer massacres de casais no Dia dos Namorados. No início do filme Hurt Eyes, a gente tem um casal que eles estão em... Eu não sei nem como é que se chama isso. É verdade, isso. Né? Enfim, o cara eles vai estão pedir no ensaio em casamento. De noivado, de propor... Tem, é porque eles têm uma palavra em inglês para isso, eu não sei em português como é que fica. Ele tá propondo ela em casamento. Enfim, esse ato todo em inglês tem só uma palavra. Mas enfim, tem um casal, eles estão numa fazenda, tá rolando essa proposição. Eu tô fazendo a tradução. E de repente o Hurt Eyes aparece. O Hurt Eyes, ele mata o fotógrafo, ele mata o noivo. E ele, depois de uma baita cena de perseguição, consegue assassinar a noiva. Para a gente descobrir que esse Hurt Eyes, esse assassino mascarado, como os nossos antigos slashers, nossos grandes nomes do terror, ele, na verdade, tem uma baita de uma fama, né? Cada dia dos namorados ele tá matando em uma cidade diferente. Mas enfim, o Dia dos Namorados está chegando e a gente vai conhecer então a Ali, que é uma publicitária que está passando por um momento bastante estressante, porque ela acabou o relacionamento há pouco tempo, ela stalkeia o ex-namorado dela o tempo todo, por causa disso ela fica vendo que o ex-namorado dela já está praticamente casado com outra mulher, então tipo, afilando rápido para ele, mas ela ainda está ali sofrendo, remoendo. E o último trabalho que ela faz, relacionado ao Dia dos Namorados, é uma campanha muito merda, que dá muito errado. Ela se lasca e ela praticamente perde o emprego dela para um rapaz que acaba se aproximando dela, que é o Jay. O Jay, que é um romântico assim, ele é o auge do romantismo. Não se fazem mais homens como ele. Na verdade, não existem homens como ele. Então, assim, ele é muito romântico, ele quer um relacionamento, ele quer se conectar, ele quer ter algo profundo, ele vê na Ellie essa pessoa, só que a Ellie tá ligando um grande foda-se, porque, porra, não, esse cara tá roubando meu emprego. Ela tá tentando resistir porque ele é um puta gostoso, interpretado pelo Mason Gooding, mas ela tá com raiva, ela não quer. Ela tá sendo grosseira com ele, ela tá sendo chata. Ele chama ela para um jantar que diz que vai ser de trabalho. Ela aceita, porque eles vão ter que trabalhar juntos, né, para tentar salvar a campanha que ela horrível que ela fez, a marca, para salvar a marca, na verdade. Achei maravilhosa a campanha, mas enfim. Ah, eu também, eu não achei tão ruim, É mó não. bonito, sim. Não, o sangue saindo das Sim, é pessoas é muito muito bonito. bonitinho. É muito bonitinho. Se a gente falar esse detalhe, a campanha é muito legal. Mas, enfim. Aí, nesse jantar, o Jay quer muito se aproximar da Ellie. A Ellie tá muito foda-se, não quero, tô resistindo, vou resistir firmemente. Até que ela consegue magoar os sentimentos do Jay, tadinho. Odó. O dó, o dó. Só que aí na saída do restaurante, a Ellie tá lá discutindo com o Jay, quando de repente ela puxa ele, dá um beijão, coisa linda, coisa cinematográfica. Mas ela só beijou ele porque o ex dela apareceu com a atual no Dia dos Namorados num restaurante chique. Então ela quis sair por cima. O problema foi que nesse sair por cima aconteceu um erro interpretativo. Porque seja lá quem seja o Hurt Eyes, ele viu a Ellie e o Jay se beijando, achando a coisa mais linda do mundo, casal mais fofo, belíssimo juntos, nossa, o casalzão. E assim como nós, ele ficou, casal, vou matar. Então a gente tem aí uma perseguição, a partir de agora, uma perseguição, porque o Hurt Eyes, ele quer porque quer matar casais, e o tempo todo a Ellie e o Jay tendo que se safar, gritando pra ele que eles não são a porra de um casal. Então a gente tem um terri aqui, só que a pegada de Hurt Eyes é justamente o fato de que ele não tem medo de assumir as suas amarras. Ele é uma comédia romântica extrema, ele é um slasher tradicional, ele junta essas duas coisas e cria uma galhofa de filme que é tão gostoso. Esse filme é tão bom de assistir, é tão divertido. A química da Olivia Holt e do Mason Good tá muito boa. Mas até alguém falou que, tipo, é um filme com menos de 2 horas, sabe? É um filme despretensioso com menos de 2 horas. É gostoso, você vai se divertir assistindo esse filme, você vai se importar com os personagens. O texto é muito ágil, o roteiro é muito bacana, muito pertinho, cheio de sacadas. Novamente, os atores estão muito bons na química deles. Tem um grupo ali de coadjuvantes bem nada a ver mesmo. E eles acabam passando por várias situações, tipo, ah, eles vão pro apartamento dela, então tem um romancezinho, mas tem o um surgimento do Hurt Eyes. Ok, o Hurt Eyes apareceu completamente do nada dentro do armário dela, no quarto dela, na casa que estava fechada. Beleza, ok, vamos ligar a suspensão de descrença. Mas é, valeu pela cena do vibrador, poucos segundinhos, mas foi bacana. Pra em seguida Verdade. eles saírem correndo pelas ruas, levarem uma sova do Hershey. Só que aí acontece uma coisa engraçada, porque o Jay é nocauteado, a Ellie foge, acaba deixando ele. Só que a polícia chega e o Hershey foge. Então acaba que o Jay é preso, acusado de ser o Hershey. Só que ele não tá nem puto porque ele tá preso, ele tá puto porque ele foi abandonado. E ele grita: "Você me abandonou!" E ela: "Eu não te abandonei, eu só saí correndo." Isso literalmente foi: "Você me abandonou." Enfim, acontece várias situações, que, claro, vão aproximar os pombinhos. Gente, a cena da van é maravilhosa. A cena da van tentando se esconder com os hippies é muito boa. Toda a parte da delegacia é muito bacana, porque a gente sabe o que é que vai acontecer, é extremamente previsível e ainda assim foi divertida. E ainda tem aquela a participação do Devon Sawa, né? É, ele é o policial, né? Do Chucky. Sim, o Ele é pobre. o pobre. Ele só, gente, tudo ele foi contratado pra morrer. E morrer de uma forma horrível. Nas três temporadas de Chucky, ele só se fudeu. Nesse filme, a morte dele, olha, é pesada. Então, assim, pra não dizer que Hershey's é perfeito, eu não gosto muito do arco final. Da revelação de quem é o assassino, por mais que a gente não pode criar muita expectativa nesse aspecto, porque realmente não teve aquela construção anterior de, nossa, quem será que é o assassino? A preocupação do filme não é essa. Só que ainda assim eles dão uma explicação e você fica: "Ah, ok, né? Então tá." E uma série de pequenos furos de por que essas pessoas estão sendo todas idiotas desse jeito. Mas olha, que filme gostoso, que filme delicinha. É pra rir assim, do começo ao fim. Cara, tomara que tenha mais filmes desse estilo, porque eu senti falta. Ó. Eu tava confundindo, brincando que quando eu vi a sinopse desse filme, eu jurava que quem era o diretor era o Christopher Landon. Eu jurava, dizia: "Ó, vamos já fazer um programa só sobre o É a Christopher Landon, cara porque ele dele, acabou de com lançar." certeza. Que é a cara dele, esse filme é a cara dele. Aí depois assim: "Não, ele é só roteirista, meu Deus." Mas então tá, beleza. Mas tá aí. Filmaço, uma das boas surpresas de 2025. Eu acho que ele equilibra muito bem, sabe? Os dois gêneros que ele. Os dois gêneros principais, assim, que é a comédia romântica, que é super clichê. Muito, o extremo. Esse negócio do. Gente, o cara que chega no. A Ellie tá tendo. Não, ela conhece um cara no café, toda atrapalhada, assim, não sei o quê, mas vai embora. Isso, E aí nossa. depois esse cara chega no trabalho dela como novo contratado ali, o Frila ali, pra salvar a campanha que ela fez a cagada. Quantos filmes já fizeram isso, Não, sabe, e gente? Então. eles têm aquele momento de, ai, abaixa a cabeça, levanta e bate. Eu adorando essa porra agora, é produção sul-coreana Netflix, velho, que diacho. Exatamente. Então é muito bobinho, assim. Ai, ai. E eu acho que ele é bom como slasher também. Eu gosto da máscara do Hard Eyes, os olhos acesos, né? Os olhos de coração, assim. E acho que ele tem boas mortes também, sabe? Assim, não é nada espetacular, mas acho que é uma boa diversão, assim, nessa mistura desses dois gêneros, assim. Acho que ele acertou, nos dois, assim. Eu também achei bem divertido, bem legal, ri muito, muito no filme. Eu não gosto não é que eu não gosto do final, acho que o final acaba sendo ali, como dizia a Luana, nhé, mas assim, eu acabei também não me importando muito, assim, né? Não era um filme que usava ter um final espetacular, uma reviravolta. Eu acho que era o que tinha ali para oferecer. Mas eu adoro a sequência do cinema, do drive-in. Adoro a sequência do parque, assim, o vilão é bem legal. Eu adoro os diálogos dos dois, assim, que os dois, tipo, né, nem são um casal e já tem umas DRs, assim, tipo, o cara num carro de polícia discutindo com ela, assim. Aquela cena é sensacional, assim. Eu me diverti muito, assim. Não vai ser um filme, assim, né? Marcante, não é aquele filme, mas assim, tem um comentário que o pessoal de Esqueletos fez uma vez que eu gosto muito, que eles viram falando, gente, nem todo filme precisa ser cinco estrelas, né, de terror. A gente gosta de filmes três estrelas também, assim. Sim. Eu já defendi isso aqui também. Exato. Nossa, e a maioria dos que a Sim. gente vê é, né? E é isso, é três estrelas e é ótimo, né? A gente adora, a gente se diverte, né? A gente deixa os cinco estrelas para ganhar os prêmios aí, mas a gente precisa desses filmes assim para descontrair, para ver, para relaxar. É um filme divertido, gente. É. Nossa, quanto tempo que a gente não fala de um filme divertido no podcast? É Pois é. engraçado, né, que esse podcast ele tem um clima um pouco pesado. A gente aqui descontrai. Aí agora realmente a gente tá falando de um filme descontraído. Um filme É. É, que não, realmente é ainda descontraído. bem, né? Mas eu concordo contigo, eu fiquei assim, não é um filme que é marcante, e eu posso dizer por experiência própria, porque eu vi ele assim que ele saiu faz umas 2 semanas e eu já não lembrava de muita coisa. Eu tô lembrando à medida que vocês estão falando. Ah, tem a cena da van, tem a cena não sei o que assim. Então tu vai. Mas é o que eu me lembro mais dele é essa questão desse humor, que é um humor que, se você viu os outros filmes do Josh Rubin, tá lá também. É um humor que ele é mais exagerado, né? Por exemplo, ele não é o humor que tu tem no Pânico, por exemplo. Ele é muito mais exagerado do que o Pânico, sabe? Ele é muito mais apelativo, entre aspas, do que outros filmes que também misturam terror e humor, sabe? Então é o estilo dele. Eu acho que funciona nesse filme aqui. Eu acho que o que todo mundo falou aqui também é vale, né? Que é a ideia de que ele tenta guardar uma grande revelação pro final para mostrar quem é o assassino, e tu meio que não importa, até porque se tu for parar para pensar, era meio óbvio quem seria o assassino. Aí eu vou dar um spoiler aqui, então pule aqui 1 minuto que seja, mas tipo assim, é o único outro nome famoso no Peraí, é elenco. famoso? Eu vi que é famoso? A Jordana Brewster é, né? Ela tá nos filmes do. Velozes A Jordana Brewster tá e Furiosos. Ô, nos Velozes e Daniel, Furiosos? tá, tu inclusive tem a piadinha sobre isso, né? Gente, eu só assisti os dois primeiros. Desculpa. Mas é É, lá não, que mas ela ela tá em tá. todos, Mas gente. porque faz. Mas porque faz 20 anos, eu não lembro como é a cara dela. Eu não lembro nem o Sim. roteiro. Não, mas é ela do elenco ali, ela que seria mais famosinha, assim, tipo. E o Mason Gooding que tá nos Ok. Pânico também, né? Mas, então, assim, é um nome a mais ali. Daí tu não ia pegar um nomezinho a mais, tipo, pagar. Um nomezinho, não, né? Um nome a mais, pagar um pouco mais pra uma atriz pra deixar ela só como coadjuvante ali. Tu precisa dar alguma, sabe, alguma coisa a mais pra ela. E o que eu acho mais interessante é que é tão óbvio, mas tão óbvio, que, tipo, o filme, em certo momento, ele tenta sugerir pra gente que o Mason Gooding pode ser o assassino, só que, tipo, Não. cara, isso não faz sentido nenhum, tá ligado? Tipo, então assim, não, eu tenho que atirar pra outro lado pra não ficar muito óbvio, então vou inserir essa teoria aqui no meio que também não faz sentido nenhum, assim como eu acho ótimo o fato de que ele é contratado pra resolver a campanha dela, ele só tem um dia pra fazer isso, e ele não trabalha em momento nenhum, Sim. ele inclusive vai fazer yoga É durante o verdade. expediente, ele vai fazer yoga. Porque, de novo, o filme tem que dar essas desculpas de que ele tem que sumir de vez em quando para dar essa suspeita de que ele pode ser o assassino. Então, assim, é essas coisas que só funciona nesse tipo de filme. Então, eu concordo com tudo que vocês falaram. É um filme extremamente divertido, é um filme leve, é um filme ágil. E é um filme também nada marcante, como o Ivo falou, e não precisa ser. Eu acho que essa é a ideia. Que até uma brincadeira que eu falei, que os filmes do Christopher Nolan, por exemplo, eles são esquecíveis. Você assiste, você se diverte, você gosta e você esquece. Daqui a 2 semanas você esquece. Isso. Então, por isso que eu achei que esse filme era dele. Mas é isso. E aí pode até ser uma coisa boa, porque pode virar um filme conforto, sabe? Você assiste, esquece, aí você fala, ah, vou pôr esse filme de novo, sabe? Não lembro direito. Só pra deixar passando aqui enquanto eu faço as unhas. Umas paradas assim. Isso. Perfeito. Ah, eu só queria fa falar duas coisas. Primeiro, que é um filme bem hétero, Sim. né? Sim. Porque os casais são. Exceto por uma cena ali no drive-in, aquela cena que também não faz sentido nenhum, que o assassino para na frente de um carro em que Ah, tem duas sim. moças e ele não ataca elas. Pô, assassino sim, homofóbico jamais. Exato. Hurt Eyes é da causa. É. E é um filme em que a monogamia vence, né? Porque o assassino, na verdade, é mais de um, né? E eles eram meio que um trisal ali. Olha, aqui também e não eles faz. É poligomofóbico esse filme também. Exato. O que também não faz sentido nenhum, que ele fala assim, ah, não, porque tal pessoal, não, aquilo lá era tipo um admirador nosso que encontrou a gente. Como? Vocês não são tipo assassinos procurados no país inteiro? Como é que uma pessoa aleatória chegou até vocês? Ai, nada Uma mesmo. mera marmita, gente, sempre trata uma marmita mal, que triste, né? Nos filmes e na vida real, que triste. Ai, muito Não, eu só queria. Tá, mas o Samuel tinha um recado pra gente. Eu só queria né? dizer exatamente que eu me senti representado pelo personagem do Mason Gund, o Jay. Nós, homens musculosos românticos, que não usamos nossos músculos para nenhuma. Nada com serviço braçal, nada. Gente, eu não levanto nem o galão. Eu não troco nem o galão de água do trabalho, o pessoal fica puto comigo. Não, esses músculos são para fazer cafuné, apenas para isso, tá bom, gente? Então eu me senti muito representado. Que porra de malhar pela saúde, gente? A gente malha para ficar bonito pelado. Então, essa é a mensagem desse filme. Ô Samuel, assim, cara, sem querer. Mas assim, nessa cena eu lembrei do você, cara. Eu falei, gente, é o Samuel. É a cara do Samuel falar isso, sabe? E eu já falei isso. Eu já não falei são isso. Pra violência, eles são pra abraços. Eu contei pra vocês a história do meu tio, né? Do meu tio que uma vez queria que eu fosse trabalhar na madeireira dele. Olha a ideia. Olha, vê se eu sou homem de trabalhar numa madeireira, carregando madeira, carregando tora de madeira. Eu disse, não vou, não tem nem perigo, nem a pau. Tanto um ps, né? Aí ele disse, teus braços aí pra quê? Eu dei um beijozinho no bíceps, é pra pegar gatinha. Então, gente, essa é o resumo da minha vida. Eu sou biscoiteiro no Instagram, né? Ai. Quem me segue sabe. Aí o meu namorado nunca nem questionou isso. Meu marido, na verdade, a gente tava morando junto já. Ele nunca nem questionou isso. E eu já cheguei até a falar pra ele, disse, amor, é assim. Quando os casais, eles ficam assim, né, muito casalzinho, as pessoas param, os caras param de postar foto de si mesmo, biscoito. Aí, quando se separa, você percebe na hora que a pessoa se separou. Porque ele vai pra academia, aí ele vai tirar foto, ele vai abrir as perguntas do Instagram. Eu não, eu tô sempre fazendo a mesma coisa. Eu tô sempre postando foto sem camisa, eu tô ali me exibindo, que é pra manter, é uma continuidade. Se a gente um dia acabar, Deus me livre, ninguém vai nem perceber, porque não vai mudar muita coisa. Então, é assim que eu falei pra ele, e aí, ó... Acabou, nenhuma discussão depois disso, tudo lindo. Justo. Ah, eu só queria deixar um grandíssimo foda-se pra Spyglass, que é a produtora desse filme. Que eles não lançaram aqui, né? Que fuleiros. Não, e por quê? Mas será que eles estão esperando pra lançar no Dia dos Namorados? Pode ser que sim, né? Faz sentido. Porque nos Estados Unidos saiu dia 7 de fevereiro. E o dia lá é 14 de fevereiro, né? Mas o meu foda-se é por causa dessa palhaçada de Pânico 7 que... Ah, foda-se. Ah, sim, tá. Mas a Spyglass também é distribuidora do Heart Eyes? Porque é. A gente... Ah, tá. Então beleza. Eu só queria deixar o... É, e o Christopher Landon ia ser o diretor, né? É, então ia. Fez a parte... Eu gosto do Christopher Landon, gente. Eu gosto dos filmes esquecíveis dele. E eu acho que ele merecia. Ele ficou tão feliz quando ele ia dirigir Pânico 7. Sim, ele ficou, dava pra ver. Né? E aí fazer essa palhaçada com ele, com a querida da Melissa Barreira, nossa ídola absoluta. Então... Então, um grandíssimo... Um beijão, só que é o contrário. É. E só pra a título de curiosidade, o orçamento de Hurt Eyes foi até caro. Esse filme custou 18 milhões de dólares, fiquei bastante surpreso. Talvez a maior parte tenha ido pra marketing, né? Mas a bilheteria até agora foi de 32, quase 33, na verdade. Então, tipo, pô, o filme foi rentável, sabe? Eu tô um pouco surpreso, realmente, com esse valor de produção do orçamento. Porque 18 milhões é grana. Mas, como diz a Sil, eu acho que ele ainda vai ter um mais... Ele tem gás ainda, tipo, ele pode ser lançado aqui no Brasil no Dia dos Namorados e os streamings vão se bater pra conseguir passar ele, porque é muito filme de streaming, sabe? É muito filme de streaming. Uhum. Por mais que seja da Paramount, talvez provavelmente vai pro Paramount Plus de início, mas com certeza vai pros outros. A Amazon e Netflix vão se estapear, porque eu adoro essas comédiazinhas românticas, bestinha. Total. É bem isso. E sendo mesmo. Uma boa, né? Porque, pelo amor de Deus, comédia romântica da Netflix, meu irmão, você tem que ser, olha, muito limitado pra poder gostar de uma que tá ali, ó. Não, é terrível mesmo. Meu perdão, eu tô julgando sim. Errado não está. Ai, muito bem, gente. Então, finalizamos por hoje? Alguém tem algum comentário final? Deu, né? Tem uma menção. Pode falar, Ivo. É que, falando sobre filmes de casais, é que ontem eu vi o review Midsommar, né, pra mostrar pra namorada. Que, no fundo, é, tem um filme, tem um casal no filme, né, que é um... Esse é baba, é babado? É. É. Só que, assim, né, tem ali um casal ali, uma mulher em luto e um cara filha da puta. Tem pessoas morrendo queimadas, que a Sue não gosta. Tem. E é a morte queimada, hein? É, mas desse a gente gosta. Acho que a gente, todo mundo gostou daquela cena final. Mas enfim. Mostrei, a namorada ficou um pouquinho traumatizada, que ela falou que o filme deixou ela tensa o tempo todo, mas... Possível não ficar. É, não tem como não ficar, mas é a menção honrosa que é um filme também de um casal que... Né, mas é um pouco diferente dos que a gente trouxe aqui hoje. Aqui. Aí é uma menção pro Midsommar. Justo. Muito bem. Eu queria fazer um anúncio, uma menção em anúncio. Quando a gente estava, pessoal, Infernaltas, quando a gente estava falando dos filmes que a gente ia trazer, eu sugeri um que o Daniel deu ideia, na verdade, de que a gente faça um programa só sobre ele. Então, se preparem que, em breve, não estamos prometendo data, vocês sabem que a gente não promete data, vai ter programa de The Strangers, da franquia The Strangers, né? Então, fiquem ligadinhos. Gosto muito. Muito bem. É isso, então, gente. Acho que eu não tenho mais recado nenhum. Ah, tenho. Ouvintes, quem puder, quiser apoiar a gente tá com o nosso apoia.se/Boca do Inferno, que tem umas recompensas bem bacanas envolvendo o podcast, inclusive para vocês ajudarem a gente a escolher temas para as nossas gravações, tanto aqui do Falando no Diabo como do Rainhas do Grito. Então, quem puder apoiar, é só acessar o apoia.se/Boca do Inferno, vou deixar o link no post, e compartilhar com os coleguinhas também ajuda muito, porque aí vai chegando em quem pode apoiar a gente financeiramente, né? A gente faz o que a gente faz por amor, para manter o tema do episódio, mas toda ajuda, então, é muito bem-vinda para a gente poder se manter mesmo, né? Até para, como podcast, falando aqui por nós, né? Para a gente também renovar equipamento, enfim, a gente vai fazendo aqui na raça, mas sempre precisamos aí desse apoio, né? Então, quem puder nos apoiar, a gente agradece muito. E acho que é isso, gente. Obrigada por mais essa gravação, pessoal. Obrigada, ouvintes. Como sempre, mandem seus comentários pra gente, né? Deixem as suas indicações de filmes de casais em apuros. Pra quem sabe a gente fazer uma listinha até pro Dia dos Namorados brasileiro, que ainda vem aí. E é isso. Obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Gente. Tchau, tchau. Pinga lá um pra gente, né? Sim.